Êxodo capítulo 12. Irmãos, nós esse ano estamos novamente lendo a Bíblia. As crianças podem ir para a classe, me perdoem. Eu não avisei das crianças. As crianças estão liberadas e abençoadas para receberem a palavra. Abençoamos também os professores, os irmãos do Ministério Infantil que têm cuidado das nossas crianças. E nós ministramos que elas recebam do Senhor para a vida inteira. Palavra em nome de Jesus. Nós estamos mais um ano. Ano passado, as crianças deram o pontapé inicial da leitura bíblica anual. E esse ano, de novo, nós retomamos a leitura bíblica anual. Quantos receberam a mensagem que eu mandei? Levante a mão. Há um grupo de irmãos que talvez não esteja recebendo minhas mensagens, porque não tem o meu nome e o meu número registrado na sua agenda do celular. Quando isso acontece, se você não tem o meu nome e o meu número registrado no seu celular, você não recebe as mensagens que eu envio como lista de transmissão. Então, esse é o motivo pelo qual talvez você não esteja recebendo. Então, olha, no final você pode perguntar o Geraldo, o Marcos, o Kleber, o Maxwell, o Guilherme. Você pode perguntar a esses irmãos ou suas esposas qual o telefone do pastor, porque provavelmente você está recebendo, porque eu envio para 200 irmãos, mas não está chegando no seu e-mail. Provavelmente eu estou mandando, mas você não está recebendo, não está chegando no seu celular, porque não tem o meu nome e o meu celular registrado na agenda do seu celular. Então, quando é assim, a lista de transmissão não funciona para você. Eu olho lá, né, nós tivemos, acho que o Renato, né, eu olho lá, não, eu mandei, está aqui, que foi, mas você não recebeu por causa dessa questão. Então, peça aos irmãos meu telefone, ponha lá, e se porventura você continua não recebendo, você me manda uma mensagem e dizendo, ó, eu continuo não recebendo, que aí eu vou conferir se realmente não aconteceu uma outra coisa, ou se talvez seja você que eu não tenho o número, talvez mesmo tendo 200 irmãos marcados lá, talvez eu não tenha o seu número, pode ser que tenha trocado, pode ser que aconteça alguma coisa, para que você receba. Então eu mandei o arquivo da leitura bíblica anual, e nós estamos fazendo a leitura bíblica anual nesse ano de 2019, é uma sequência cronológica. Então a gente não vai de Gênesis ao Apocalipse em linha reta, a gente varia em alguns livros, porque a sequência de textos para serem lidos, ela segue uma sequência cronológica, uma sequência real de datas dos acontecimentos dentro daquilo que é possível ser conferido pelos estudiosos, a questão cronológica. Mas eu queria desafiar você a não abrir mão disso. A leitura bíblica, se você acompanha a revista, os devocionais Tempo com Deus, de você não abrir mão disso. Irmãos, Deus tem que insistir comigo o tempo todo. Hoje de madrugada, de novo, Deus insistindo comigo. Você já sabe, Sóstenes, que tem um mundo de coisas que só acontecem quando você vem para a minha presença. E é real, irmãos. A gente fica orando, a gente fica pedindo, a gente às vezes não fica orando o tempo todo. Então, quando aperta, a gente ora de novo, Senhor, eu tenho te pedido. E quando a gente às vezes conversa com o pastor, fala assim, mas eu tenho orado tanto, eu não tenho tido, o Senhor tem falado comigo constantemente, insistindo, tem um mundo de coisas que só vão acontecer quando você está na minha presença. E algumas vezes eu até digo, está vendo que eu estou aqui? Ele falou assim, não, você está aqui para recolher coisas, você está aqui para me pedir coisas, para fazer uma lista de necessidades, Tudo bem, eu vou te ouvir, eu vou te atender, mas eu quero que você venha para meditar na minha palavra, para se aprofundar na comunhão comigo. Isso é diferente, eu não vou cheio de necessidades, eu vou cheio de desejos de conhecer a Deus. Então eu quero incentivar você a colocar uma disciplina. Se você perceber que ficou uma semana, 10 dias, e eu perdi de novo, não tem problema, começa de novo. Não começa de novo do zero, não. Começa de onde você está e continua. Ó, hoje eu restauro, hoje eu vou continuar minha leitura bíblica, meu estudo bíblico, meu devocional, meu tempo de oração. Porque não há outra forma de Deus executar um mundo de coisas, senão quando nós estamos nele, diante dele, mergulhados nele. Um tempo a sós. A Bíblia chama isso no Antigo Testamento de Santo dos Santos, santíssimo lugar, relacionamento. E a porta de entrada é a palavra, é ler a palavra, é buscar o Senhor, é adorar o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fala. E eu quero te incentivar até essa experiência. Faz isso essa semana. Eu quero colocar todos os dias um tempo no altar do Senhor. Eu quero ter relacionamento, eu quero conversar com o Espírito Santo. Eu quero adorá-lo pelo que Ele é. Eu quero ler a palavra com fome, com sede, com desejo de conhecer, de estar perto do Senhor. Você vai ver os frutos, o resultado disso no seu dia a dia. Então, fica essa palavra. Se você não tem a listagem, você pode pegar, olha, inúmeras bíblias virtuais tem lá a listagem de leitura anual cronológica, mas eu mandei essa com todos os anos, nós íamos até dividir, o Marcos sugeriu para dividir nos bimestres, mas não houve tempo de refazer e já está. Se você sabe de alguém que tem, peça alguém, me manda, me reenvia, por favor. E se você não recebe, pega meu telefone hoje no final do culto. E se você continua não recebendo, me manda mensagem. Você tem meu telefone, irmão. Se você começar a me mandar mensagenzinhas de arvrinha, de presentinho, de coisinha, de brincadeira, de filmezinho, eu vou ter que te bloquear. Mas, se você precisar, você tem meu celular, pode me mandar mensagem, pode me ligar. Isso, quero estar pronto para te servir. Nós estamos colocando como alvo para esse ano de 2019 estudar a palavra profundamente. Em março, nós vamos começar a escola do estudo da Bíblia, que vai em 4 módulos até o final do ano. E você vai estudar a Bíblia como você nunca estudou. Você vai percorrer toda a Bíblia de uma forma, durante um ano, de uma forma que você nunca estudou. Algo novo, diferente e extremamente edificante. Eu não estou dizendo que nós vamos trazer coisas que nunca foram vistas, coisas que são inventadas ou coisas que Deus nunca falou com ninguém. Não, não, não. A Bíblia é a mesma. O conteúdo é o mesmo. Mas o caminho pelo qual o Senhor está nos dando para trilhar esse ano é um caminho muito rico, muito cheio de vida, e nós vamos estudar, e nós vamos aprender muita coisa que você talvez nunca tenha visto da Bíblia Sagrada. Mais do que isso, nós vamos nos capacitar grandemente para que, diante de qualquer pessoa, a gente possa argumentar, mostrar, proclamar por que a Bíblia é o livro de Deus. Ter conhecimento das Sagradas Escrituras, manejar bem a palavra, entender por que veio cada livro, o que tem de mensagem de Deus em cada livro, qual é essa mensagem, essa sequência de atos de Deus até a cruz de Cristo e a sequência de atos de Deus da cruz de Cristo até a volta do Cordeiro para o arrebatamento da igreja. E o propósito não é apenas um estudo. O propósito é alimentar nosso espírito. Porque se nós não alimentamos nosso espírito, irmão, eu e você vamos capengar. Emocionalmente, nós nos tornamos frágeis, vulneráveis emocionalmente, se não temos alimento espiritual. Então, aquelas pessoas que ficam magoadas por qualquer coisa. Eu quero pedir que levante... Não vou pedir para levantar a mão. Aquelas pessoas que ficam magoadas por qualquer coisa. Isso é ausência de conteúdo da palavra. Aquelas pessoas que ficam com medo. O tempo todo tem medo. Por qualquer coisa tem medo. Ausência de conteúdo da palavra. Porque Jesus diz assim: a casa foi construída em cima da areia, veio o vento, óbvio, precisava de Jesus ter ensinado isso não, quem não sabe que a casa construída em cima da areia, não vai resistir à tempestade? Aí ele vem e traz outra coisa: a casa construída em cima da rocha, ela permanece firme. Oh Deus, isso é... Eu também já sabia, Senhor. Óbvio, uma casa bem construída em cima da rocha é inabalável. Aí Jesus continua dizendo, a casa em cima da areia é aquele crente, é aquele sujeito que ouve a palavra, mas não vive a palavra. Ah, Senhor. Aí outra coisa que Jesus disse que a gente também às vezes sabe, mas não quer saber, não quer lembrar... que a tempestade vem sobre a casa que está na rocha também. A tempestade vem sobre as duas casas. Ah, Senhor, isso aí realmente eu não tinha pensado. Vem, você achou que não vem? Vem, a tempestade vem sobre todos. Mas qual que é a casa que não se abala? Aquela pessoa que além de ouvir a palavra num culto, vive a palavra. E para viver a palavra, eu preciso mergulhar na palavra, eu preciso aplicá-la na minha vida. E esse é o propósito nosso. Nosso tema para esse ano é o Espírito e a palavra. Nós queremos nos encher do Espírito Santo e nós queremos nos encher da palavra, nos encher do Espírito Santo, você ter experiências profundas com o Espírito Santo. Você receber dons de Deus. Se você não fala em línguas, falar em outras línguas, porque a Bíblia ensina que quem fala em outras línguas edifica a si mesmo. Você vai para o céu sem falar em outras línguas, não precisa se preocupar. Se você não fala em outras línguas, você vai para o céu do mesmo jeito. Se você nasceu de novo, você vai para o céu. Mas se você falar em outras línguas, você vai se edificar em algumas instâncias, de algumas formas, que só se edifica quando se fala em línguas. Não só o dom de falar em línguas, mas o dom de cura, o dom de interpretação, o dom de discernimento de espíritos, milagres, o dom de palavra de conhecimento, palavra de revelação, são ferramentas para a vida. E nós queremos nesse ano que todos nós sejamos inundados de experiências e do poder e da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Assim como nós queremos que todos nós sejamos inundados da palavra, a palavra nos enchendo, porque sem a palavra não tem o Espírito, e se o Espírito vem, vem a palavra. E esse é o propósito desse ano. E eu queria ler com vocês esse texto, que vai nos ensinando algumas coisas sobre esse propósito para esse ano. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus pega o calendário e Deus diz assim: eu estou fazendo uma mudança. O primeiro mês do ano vai ser, a partir de agora, o mês de Nissan, por causa da Páscoa. Jesus está dizendo assim, Deus está dizendo assim, Jesus, ele é um divisor de águas. Ele define antes e depois. E se você tiver alguma dúvida disso que eu estou ensinando, eu vou deixar registrado que o ano de 2019 significa 2019 anos depois de Cristo. Até o ateu tem que se submeter a essa marca na história da humanidade de que Jesus divide a história entre antes e depois. E eu e você, se somos crentes mesmo, nós precisamos evidenciar isso e ter isso cada dia mais evidenciado, antes e depois. Como eu era antes de Jesus e como eu sou depois de Jesus. Como eu estou a cada dia mais semelhante a Jesus. Por isso o Senhor bem diz assim: povo de Israel, que é o povo sacerdotal, é o povo que eu uso para expressar todas as minhas verdades, vocês também vão começar um ano novo. Comecem a contar tudo de novo a partir da Páscoa. Por isso esse versículo diz: este será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E é interessante que o povo de Israel seguiu esse rito por toda a vida. No dia 10 de Nissan, eles separavam o cordeiro. Eles iam olhando qual era o cordeiro perfeito, qual era o cordeiro sem defeito, qual era o melhor cordeiro que tinha. Eles não iam dar para o Senhor o que sobrou, eles iam dar para o Senhor o melhor cordeiro. E no dia 10 eles separavam esse cordeiro e ficavam observando o cordeiro por todos os dias até 14 de Nissan. O dia 10, o dia 11, o dia 12, o dia 13 e o dia 14. E é impressionante, quando você vai no Evangelho de João, no dia 10 de Nissan, Jesus é recolhido. Jesus começa a ser observado pelo povo. E do dia 10 de Nissan, bem determinado no Evangelho de João, o povo, o rei, os reis, os sacerdotes, melhor dizendo, as autoridades da cidade de Jerusalém começam a observar, até que ele é preso, e essa observação segue lá com todos eles, até chegar em Pilatos, que diz assim: eu estou observando esse cordeiro e eu não vejo nenhum pecado nele, eu não vejo defeito, eu não vejo problema, eu não vejo nada nesse cordeiro. Jesus ficou por 5 dias, igualmente, sendo observado. E o texto de João mostra isso com clareza. É interessante que Deus não fez nada por acaso, e cada família precisava tomar o cordeiro e também observá-lo. Versículo 4: se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ao final da tarde do dia 14 de Nissan, vocês vão imolar esse cordeiro. Eles seguiram esse rito por 1.500 anos, toda a caminhada no deserto, toda a caminhada de Israel, até o dia em que eles faziam isso em casa, mas também acontecia isso com Jesus. Literalmente, no final da tarde do dia 14 de Nissan, há 2.000 anos atrás, eles estavam praticando o ritual mecanicamente, e Jesus estava sendo conduzido à cruz, e na hora nona, Jesus morreu. A palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é sincronizada. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, guardareis até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento o imolará no crepúsculo da tarde. Versículo 7: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Eles nunca tinham feito aquilo. Nunca tinham feito aquilo. Gente, que coisa esquisita. Eu vou matar o cordeiro e eu vou passar o sangue dele nos umbrais da porta de casa? Moisés, isso não é muito esquisito, não? Deus disse para fazer. Que coisa estranha. E os hebreus foram e fizeram. Imagina essa cena, ou com um pano, ou com um pincel, uma bucha de alguma coisa que eles passaram lá o sangue na verga, nos umbrais. Deus falou que é para fazer, eu vou fazer. Mas assim como hoje, naqueles dias também, não existe um misticismo de Deus falou, é falando. É igual a gente faz às vezes com criança. Por que tem que fazer isso, pai? Porque tem. Não, tem um motivo pelo qual se deve fazer isso. Tomarão e porão ambas as portas, as ombreiras e a verga da porta na casa em que comerem. Nessa noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Estatuto é ordenança absoluta, e perpétuo é para sempre. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz a respeito ao comer, somente isso poderei fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hóstias da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Quando o Senhor passar aquela porta, não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Por quê? Porque será um sinal. Ah, entendi. Por que que eu tenho que passar o sangue na ombreira das portas? É por isso? Ah, agora fez sentido. Deus vai passar? Deus vai passar. E a casa que tiver o sangue nos umbrais da porta, o destruidor não entrará. Não tem coisa mais mística do que isso, irmão. Não tem coisa mais louca do que isso. Deus sempre teve e sempre terá coisas que nós não entendemos. Mas como é que pode? Não era mais fácil Deus falar assim: ó, essa casa sim, essa casa não. Tem que passar um sangue. Deus vai esquecer quais são as casas? Deus não sabe quais são as casas? Mas o texto está claro, que Deus passou, mas com ele estava quem? Deus passou sobre todo o Egito. Deus ia derramar condenação. Deus falou assim: eu vou destruir os ídolos. E o primogênito no Egito era um Deus, a começar do primogênito de Faraó, uma entidade, e até os animais. Então Deus disse assim: eu vou matar todos, e eu vou exterminar com essa cultura de adoração ao primogênito. E era tão intenso aquilo que foi necessário Deus fazer uma lava-jato para destronar inúmeros ídolos. Foi necessário Deus fazer uma faxina. Foi necessário Deus deixar aquele povo com a economia terrivelmente estragada. Foi necessário Deus permitir problemas, dificuldades, desemprego, provas, tristezas, dificuldades intensas. A nação estava arrasada, porque eram muitas pragas que destruíram, mas Deus estava, na verdade, destruindo aqueles deuses. Nós não temos noção, isso aconteceu de verdade, irmão. Tem registros na história do Egito, isso aconteceu de fato. E todos os primogênitos, inclusive dos animais, morreram. Deus passou naquela noite, e com ele estava o destruidor. E Deus disse assim: eu não vou permitir que o destruidor entre na casa daquele que passou o sangue nos umbrais da porta. Continua valendo que Deus podia falar assim: isso aí não. Por que não? Por que não? Essa casa não. Por que então o sangue? O mundo, o universo, é feito de elementos, de símbolos e de palavras. Eu fico imaginando, e é teatro mesmo, a imaginação, o Senhor andando pelas ruas do Egito, e o destruidor todo assim, empolgado: eu vou destruir. E passava numa porta, o Senhor só olhava para ele, e ele olhava assustado para a porta, sem saber que aquilo estava ali, sem imaginar o que estava acontecendo. Ele falou assim: por que tem um sangue ali? Você sabe por que tem um sangue ali. Ali eu não posso entrar. Eu sei que você não pode entrar. Vamos para a próxima. O destruidor sabe, sempre soube, desde o Éden, o que significava o sangue. Não era o sangue do cordeiro ainda, mas era a nota promissória. Aquele hebreu mais assim, agitadinho: ah, não sei porque tem que fazer isso, não tem nada a ver, não passou o sangue na porta. É bem possível, irmão, que alguns hebreus tenham morrido naquela noite. Há poder no sangue de Jesus. O mundo fez escárnio com essa expressão. Nós popularizamos essa expressão. E nós nos acostumamos com ela. Nós nem damos tanto valor à ceia. Tanto faz se eu fiquei na ceia, se eu não fiquei, se eu tive, se eu não tive, se eu fui, se eu não fui. Mas aquele povo, ouvindo pela primeira vez uma ordem tão estranha, mas ao obedecer, o destruidor passava e sabia que ele não podia entrar naquela casa por causa do sinal do sangue. O diabo ficou doidinho, doidinho, louco, desesperado. Então alguém vai derramar o sangue? Vai. Mas como é que você fala que ele ficou desesperado? Porque lá na frente, ele manda matar todas as crianças. Mate todas, eu não sei quais são, eu não sei qual é, eu não sei quem é. Mate todas, porque eu estou desconfiado que essa criança que nasceu é o que vai derramar o sangue. E continua valendo, irmão. Eu e você não passamos mais uma nota promissória no umbral da porta. Nós não imolamos cordeiros mais. Porque em Cristo a lei se cumpriu. Os atos que antes eram sombras e tipos, em Cristo eles foram executados. Naquele dia, 14 de Nissan, o sangue do Cordeiro foi derramado. Como naquele dia, dentro das casas. E era o pai, a mãe, os filhos, talvez os vizinhos, se a família era pequena, que se ajuntavam, pegavam o molho de sopo, molhavam no sangue, na bacia, e passavam no umbral da porta. Assim como sou eu e você que hoje, uma vez que o sangue foi derramado, decidimos estar debaixo do sangue do Cordeiro. Não é uma expressão, um jargão, não é um amuleto, é uma decisão. Eu decido viver coberto pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que quando o destruidor passa, ele não pode me tocar, por causa do sangue de Jesus Cristo. Se nós precisamos ter cuidado para a gente não ter misticismos, se nós precisamos ter cuidado para a gente não inventar amuletos, da mesma forma nós precisamos ter cuidado para a gente não perder a visão desse poder espiritual. Eu preciso estar debaixo do sangue de Jesus. Eu preciso reavivar isso na minha vida. Eu preciso ter certeza se eu estou hoje saindo debaixo do sangue do Cordeiro. Eu preciso saber se eu estou viajando debaixo do sangue do Cordeiro. Eu preciso saber se eu estou indo deitar debaixo do sangue do Cordeiro. Porque o que me garante vitória é o sangue do Cordeiro. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e o seu sangue nos purifica de cada pecado. O que é passar o sangue de Jesus nos umbrais da minha porta hoje? Senhor, eu de novo pequei. Senhor, eu sei o que eu fiz, eu não devia ter feito. Mas eu confesso e eu me coloco debaixo do teu sangue. Me limpa, me perdoa. Senhor, eu nem sei quais pecados eu cometi hoje, mas eu estou aqui no teu altar, rendido, humildemente rendido, para dizer, eu pequei contra o Senhor, eu sou um miserável pecador, eu sou uma pessoa difícil, mas eu estou aqui para me cobrir com o teu sangue. Porque eu não quero passar o dia de amanhã, eu não quero passar a semana, eu não quero passar o restante do ano, eu não quero passar desapercebido, eu não quero viver assim como, ah, eu frequento culto, eu estou na igreja, eu sou crente, não, não. Eu quero ir para debaixo da cobertura do teu sangue, eu quero estar aos pés da cruz. Isso significa renúncia, isso significa dizer não para o meu eu, não para a minha carne, não para mim mesmo, não para o mundo. Isso significa andar por um caminho apertado, uma porta estreita. E eu decido isso na minha vida, Senhor. Porque sem o sangue é impossível. porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas. Guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Versículo 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos. Sabe quem tem interesse em que alguém ache que Páscoa é um negócio do Velho Testamento, que não tem que ter mais entre nós, que isso é coisa judaica? Satanás. Para que eu e você não entendamos o poder do sangue de Jesus. Sabe quem tem interesse que Páscoa seja só um negocinho de ovinho e de coelho? Satanás. Para que eu e você não entendamos o poder do sangue de Jesus Cristo. Sabe quem tem interesse em que Páscoa seja um assunto só assim, de um teatrozinho na igreja, lá em abril? Satanás. Para que a gente ache que é só uma leve lembrança de um rito judaico lá do Velho Testamento. Sabe quem tem interesse que eu e você, todos os dias, nos lembremos do sangue? Jesus. Por isso, tomai o pão, tomai o cálice, fazei isso em memória de mim, até que eu volte. Sabe por que fazemos o ritual da ceia na igreja? E muitas vezes nas casas? Para que eu e você nos lembremos de que é o sangue de Cristo que nos livra do destruidor. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu não pequei, não é porque eu estou lendo a Bíblia, não é porque eu estou indo aos cultos, não é porque eu estou em dia com dízimo, não, não, irmão, é por causa da graça infinita de Jesus Cristo, por causa do amor infinito e imensurável de Deus o Pai, que deu o seu Filho unigênito para derramar o seu sangue precioso, e ele precisa estar nos umbrais da minha vida. É para que no memorial eu me lembre do sacrifício, eu me lembre da sua morte, mais do que eu faço questão de lembrar do Natal. Mais do que eu brigue por atos religiosos, o Senhor quer que eu me lembre da sua morte. Eu me lembro, Senhor. Porque o destruidor gostaria imensamente de entrar e me destruir, mas eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Um pouquinho acima, o versículo 11 diz assim: desta maneira comereis o Cordeiro, lombos cingidos, diga lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Desses três atos, talvez um seja mais fácil a gente entender. Se você está no seu ambiente de trabalho, você usa terno, na hora que você está indo embora, você põe o blazer. Se você entrou na casa de alguém e você pôde tirar o seu manto, seu sobretudo, uma blusa de frio, na hora que você vai embora, você cinge os lombos. Se você está pronto para sair, você ainda passa no espelho e dá uma olhadinha, você cinge os lombos. Então quem está cingindo os lombos é alguém que está decidido sair. Viajar. O Senhor está dizendo assim: se você vai passar do sangue, se você vai comer o Cordeiro, se você vai experimentar de Jesus, tem que ser assim, como alguém que está de saída dessa terra. Pare de só investir nessa terra. Pare de ser alguém que só coloca todas as expectativas e sonhos nas coisas dessa terra, e se elas não acontecerem, você é a pessoa mais infeliz da vida. Não tem nada com essa terra aqui mais, nada aqui me interessa mais, nada aqui me importa mais. Não é que eu vou viver chutando balde, não é que eu vou viver como um ermitão, não é que eu vou viver desligado de tudo. Não, eu quero cuidar, eu quero ser o melhor aqui, mas nada daqui me prende mais, eu já estou pronto para subir. O raio pegou o avião que eu estava de cheio, literalmente, e não só balançou de uma forma terrível o avião que eu estava, como o estrondo e o fogo foi algo visível e assustador. Não só isso, como o avião ficou desgovernado por um bom tempo. E pela primeira vez eu falei assim: Deus, vai cair. Mas ao mesmo tempo, veio uma paz tão grande: Senhor, eu preciso ver, se estiver caindo mesmo, eu tenho que me levantar e falar com essas pessoas. Clamem por Jesus. Mas medo algum. Porque quem está pronto para ir embora, pronto para ir embora, não tem medo de nada. O Senhor está falando assim: se você quer andar com Jesus, viver a vida de Jesus, lombos cingidos, eu estou pronto para ir embora. Se você vai investir, se você vai fazer alguma coisa, se você vai se envolver em algum projeto, se você vai olhar sua agenda, se você vai fazer sua escala de prioridades, lombos cingidos. Segundo que ele fala, talvez não seja tão fácil para nós. Sandálias nos pés. Ah, é sim, é fácil. Não é tão fácil. Porque naquele tempo, se usava sandália para sair. Literalmente. E as ruas e as estradas eram puro pó. Então, quando entrava em casa, tinha um servo ou tinha bacia, então tirava as sandálias, lavava os pés e provavelmente ficava sem as sandálias dentro de casa. Em algumas casas, não aqui no Brasil, aqui você não vê isso com frequência, mas você vai aos Estados Unidos, inúmeras casas, você tira o sapato na porta. E se você vai sair, o seu sapato chique de sair está lá embaixo, num armáriozinho que fica próximo à porta de saída. Lá você calça o seu sapato, para não ficar transitando na casa com o mesmo sapato que transita na rua. É da cultura. Então, se você vai calçar as sandálias, é porque você está dizendo: eu estou saindo. De igual forma, cajado na mão, não é do nosso costume sair com cajado. Mas se eu vou fazer o que importa a Deus, que é cuidar das suas ovelhas, que é cuidar de vidas, que é me importar com vidas, eu preciso ter o cajado na mão. Se eu vou andar pelos lugares íngremes da vida, eu preciso ter um cajado na mão. O Senhor está dizendo: se você vai participar da ceia, lembre-se, a ceia é literalmente o memorial do sangue aspergido na porta da sua vida. Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo, porque aquele que não discerne o corpo, ao participar do corpo, pode estar enfermo, fraco, e muitos já morreram, doentes de morrer. Eu preciso discernir o corpo. E numa caminhada de discernir o corpo, que é o corpo infinito e eterno de Jesus Cristo, nós podemos hoje pela manhã nos lembrar de um detalhe: o poder do sangue de Jesus. Eu quero me lembrar, Senhor, entre tantas coisas, do corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que foi derramado por mim, e eu quero estar debaixo do sangue do Cordeiro. Eu quero que o Cordeiro esteja dentro da minha casa. Eu quero que o sangue do Cordeiro esteja nos umbrais da minha vida. E eu quero celebrar o Cordeiro desse jeito. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Nós vamos celebrar a Páscoa, irmão. Nos dias 19 a 26 de abril, nós vamos celebrar a Páscoa. Nós temos um programa alimentar que a Gardênia escreveu, e nós vamos pô-lo em prática. Nós vamos passar uma semana de jejum na Páscoa, sem fermento em casa. Hoje não é mais ritual, como era para o povo de Israel, mas hoje é memorial. O texto aqui embaixo, o Senhor diz assim: para que quando os vossos filhos perguntarem a vocês, que rito é esse, pai, que nós estamos repetindo, vocês ensinem aos seus filhos. Quando Deus passou pela terra do Egito, nas casas em que havia o sangue espergido, o destruidor não pôde entrar. Quando vocês estiverem lá em 2019, celebrando a ceia, que os seus filhos, ao perguntarem, por que esse rito, Deus, Senhor, Pai, para que vocês se lembrem que o poder do sangue continua valendo hoje. Podemos começar a falar até 14h sobre o corpo. Mas eu acredito que vale a pena a gente ficar de pé e ter um tempo de oração. E você vai receber dos diáconos o pão e o vinho. E você vai orar ao Senhor. Enquanto recebe, e depois de receber, você vai orar ao Senhor. E você vai colocar a sua vida diante do Senhor. E você vai dizer: Senhor, eu quero entrar num tempo hoje de conferir todos os dias que o sangue está aspergido. Não é mais um ritual cronológico, um ato físico. Não é muito menos, isso não é um misticismo. Mas é uma coisa muito louca do reino de Deus. Eu preciso estar debaixo do sangue. Para eu estar debaixo do sangue, eu preciso estar aos pés da cruz. Para estar aos pés da cruz, eu preciso de renunciar. Então, Espírito Santo, ministra a mim nesta manhã. Ministra a mim, Senhor.